que foi uma iniciativa muito meritória. É uma iniciativa que revela também um caráter social e uma sensibilidade às questões sociais do nosso concelho. E às vezes eu costumo dizer que com iniciativas destas pode-se fazer e pode-se ajudar e pode-se colaborar a fazer muito mais. Portanto, no fundo, revelam uma grande boa vontade e uma solidariedade com todas estas, que neste caso com as duas instituições que foram, enfim, escolhidas, selecionadas para esta atividade. Casa da Obra, que é uma unidade de referência no Conselho de Oliveira do Hospital, com quantos utentes é que conta, ou seja, quantas crianças é que diariamente usufruem dos vossos serviços? 214 crianças. Estamos a preparar um novo ano letivo, há sempre saída de crianças devido à transição de ciclo, mas também felizmente há sempre entradas de novas crianças e esperamos, ou estamos a pensar que vamos ter um ano também de sucesso e vamos com certeza ir de encontro e colaborar com as famílias que nos procuram